deixe a porta aberta do seu coração. Para entrar essa luz, meu querido irmão. Passado e segue o caminho. Cristo vai na sua frente, não irá sozinho. Hoje a porta se abre para você. Hoje Jesus lhe convida para renascer. Liberdade.